Solta o play, DJ. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. Aqui é o Zaider. Yeah! Estamos aqui de volta à nossa playlist de animes da temporada. Dessa vez, a temporada de inverno 2018. Que muita gente fala que tava fraca, mas tem alguns animes que eu gostei bastante, viu? Ah, não achei fraca, não. Foi bom essa temporada. Tem um monte de coisa boa, cara. Foi difícil escolher. Tanta coisa boa que tinha. Confesso que eu também achei difícil escolher. Bom, mas então, pra começar esta playlist, tá tocando aí de fundo o que, Zaider? Korekara, da Matico, abertura de Ryu Ono Shigoto, que é basicamente um anime de shogi com lolis. Por que você escolheu este anime, né? Ah, não sei, é difícil, né? É. Mas basicamente a história é de um cara que tem 16 anos, se não me engano. Por aí. Ele é jogador profissional de shogi, ele consegue o título de Ryu Ono, que é um título de shogi, e eu não entendo nada de shogi, então é o máximo que eu posso falar. Eu sei que é um dos títulos mais importantes do shogi, né? E aí ele tá lá na sua vida, tá, depois de perder todos os jogos, depois de ganhar o título, e aparece uma garota chamada Ai, na casa dele, falando que ela vai ser a discípula dele, uma garotinha de 9 anos. E, bom, a história vai se desenvolver entre ele se tornar o mestre de shogi dela, e ela enfrentar outras batalhas, aparece várias lolis, tanto que tem uma outra Ai, discípula dele, e assim, o final é meio corrido, posso dizer, que já acabou o anime, mas eu curti bastante, tem bastante amorzinho, e não me pergunte sobre o shogi, como é que está tudo certo das partes de shogi, porque eu não entendo nada de jogo. Se fosse Go, eu entenderia um pouco. Porque na época de Ricardo no Go, eu fiquei maluco, eu comecei a jogar Go. Mas jogo não dá. Esse anime, ele tem umas coisas até legais, cara. A garotinha, ela é uma yandere, cara. Só pra ter uma ideia. Aí vai aparecendo outras garotas também, no meio da história, algumas loli mesmo. Me lembra um pouco o Hokyubu e o Tenshi no 3P, mas sei lá. Apesar de não ser o mesmo escritor, né, mas... Poderia ser, né? Não acharia ruim. Na verdade, eu acharia até bom, porque teria um pouco mais de fanservice. Olha só, cadê a polícia? Cadê a polícia? Então fique aí escutando a música Korekara da Matico, né? A opening do Ryu Ono Shigoto. Mas vou começar a nossa playlist pra valer. E o anime que eu vou falar aqui é um anime interessante. É o Kokoku. Ele é um anime produzido pelo Gueno Studio e foi transmitido via Amazon Video, né? E aí ela começa mostrando uma jovem adulta, a Yukawa Juri, que ela está desempregada e mora na casa da sua família, né? Junto com seu avô, seu pai, seu irmão e tem o seu sobrinho também. Aí um dia o seu irmão e o seu sobrinho, eles são sequestrados por um culto chamado Sociedade de Amor Genuíno. E para salvá-los, né? O seu avô, né? O avô da garota, revela um segredo da família. Uma pedra misteriosa que permite que eles entrem num mundo chamado Êxtasis, que é basicamente o nosso mundo onde o tempo está paralisado. E aí, então, eles planejam esse resgate aí com todo mundo paralisado e só eles podendo se mover. Só que, chegando lá onde está o seu irmão, seu sobrinho, descobrem que tem outras pessoas que também conseguem se mover. E elas pertencem também a esse culto. E aí, ameaçam a garota, a Juri, e a sua família. Toda a sua família, em busca dos segredos deste mundo, o Êxtasis. Porque parece que a família dela tem todos esses segredos. E aí, também, a gente descobre que nesse mundo tem alguns monstros que parece que atacam quem tenta ameaçar essas pessoas que estão paralisadas. Então você não pode matar, atacar, ferir pessoas que estão paralisadas. Então elas estão protegidas por esses monstros. E durante a história a gente vê que a Juri e o seu avô mostram que eles possuem poderes também misteriosos para poder acabar com todas essas pessoas, para poder salvar os seus familiares. Então a gente vê toda essa história aqui que tem resgate, tentar acabar essa ameaça. A gente vê também entender o que são esses monstros e conseguir sair desse mundo em segurança. Eu acho legal, achei bom. Tem alguns momentos que ele é um pouco tedioso. O começo é cheio de mistérios. A gente vai contando a história, é legal. O final, eu curti. Tirando algum outro defeito, mas eu curti. Então é um anime bom, bonzinho. E com uma música de abertura, que eu acho ótima, bem contagiante. Música chamada Flashback, da Miyavi e Ken Ken. Uma música que já foi tocada bem antes, né, do anime estrear. Ela é contagiante mesmo. Ela tem alguns momentos, uma parte meio que eletrônica, alguma repetição do refrão. Pra mim, eu gosto bastante. E de um anime que eu acho ok. Vejam ele e escutem essa ótima música, viu? Então, fiquei com Flashback do Miyavi vs Ken Ken, música de abertura do Kokoku, tá? Escutem aí. Coming in, coming out, my world leave me, tell me now. No tsunami leather, you can't see me, but you hear me loud. Don't make you crazy now. E o próximo anime aqui que a gente vai falar é Beatless, que num futuro, não sei se próximo ou muito distante, a humanidade criou IAs muito avançadas, além de corpos robóticos que parecem humanos. Nada que a gente já não tenha visto antes em outros animes, como os Chobits, por exemplo. Essas novas IAs são feitas de material muito avançado para a tecnologia humana e tudo mais. Só aí no começo do anime, seis delas, das mais, digamos, avançadas a isso, meio que escapam de uma... como é que chama? Instalação militar. Meio que escapam de uma instalação militar. E uma delas acaba se encontrando com o nosso protagonista, o Endo, que tem 17 anos e ele adora IAs. Ele basicamente trata todas as IAs como pessoas. Só que um certo dia, por causa dessa fuga, algumas IAs saem de controle e atacam ele. E uma delas, das mais inteligentes, das mais avançadas, a Leisha, ela salva ele e forma um contrato com ele. Aí, depois disso, nós temos várias reviravoltas com ela se tornando uma modelo desses androides aí e tudo mais. Várias batalhas até que interessantes, um grupo extremista que quer destruir essas IAs avançadas, na verdade eles querem destruir todas essas IAs porque eles não gostam, para eles o mundo tem que ser de humanos, não pode ter esses robôs, parecem humanos e estão roubando nossos empregos, nossos tudo. É interessante ver, eu achei o design bem legal, mas o melhor de tudo desse anime é a música de abertura. A música chama Error e é cantada pela Garnidelia. Eu tô apaixonado pelas músicas de Garnidelia desde Aikotoba. Ah, é, sim. Opening do anime Gatari, muito bom. Por isso eu peguei o álbum dela e tudo mais. É muito bom. Então, o anime é mais ou menos assim. Vale assistir se você gosta de ficção científica, os conceitos de IA com humanos e tudo mais, se eles têm sentimentos ou não, se é tudo programação e tudo mais. Eu acho que é um anime que vale pra curtir e ainda vai continuar essa próxima temporada. Então, com certeza, se vocês gostarem, continuem. E enquanto isso, fiquem aí com a abertura de Beatless Error, de Garnidelia. Escutem aí. Kowarete shimatta mono wo miru yo ni おかしなことだと誰もが言うそれでも信じたいその手を掴みたい んだってただ大事なものを守りたいだけだって忘れないで What is precious to you? O próximo anime é o Sorayori Motoi Basho, como é que eles falam, um lugar mais longe que o universo. Este anime aqui ele foi produzido pela Madhouse e mostra quatro amigas que acabam se juntando com o sonho de conhecer a Antártica. É a sinopse mais resumida que você pode ter do anime, descrevendo um pouco mais a história, melhor. Começa tudo com uma jovem estudante, a Tamaki Mari, que ela é muito curiosa e que quer aproveitar bem a sua juventude, fazendo coisas absurdas, só que ela tem medo de fazê-las. Aí um dia ela conhece uma garota chamada Kobutizawa Shirase, que é veterana na escola dela. É bem tímida, mas tem um desejo de ir para a Antártica, hein? Porque ela quer ir lá encontrar a sua mãe, que viajou para lá em uma expedição e que nunca mais voltou para casa. E também nesse grupo, acaba se juntando nesse grupo a Miyake Hinata, que praticamente já terminou a escola e ela tem um tempo até fazer os exames para entrar na faculdade. Então ela quer também aproveitar um pouco a vida, fazer algo especial. E por isso ela se junta a essas garotas para essa jornada também de conhecer a Antártica. E por fim, junta-se ao grupo mais uma garota, a Shiraishi Yuzuki, que é uma jovem atriz. Ela tá no show business desde os seus 4 anos de idade. E aí ela acaba, inicialmente parece que tá meio deslocada, mas no fim você vê que todas essas quatro viram grandes amigas, né, com esse grande propósito. E aí ela acaba proporcionando que elas possam tentar ir até a Antártica. Então a gente vê um monte dessa história que é cheia de amizade, cheia de descobrimento. A gente vê que é uma história muito importante, né, porque mostra como é importante ter amigos que vão suportar uns aos outros, tanto nos momentos de alegria quanto no momento de tristeza, né? E mostrar como os adultos acabam bloqueando, não querendo que aquela garota Shirase vá pra Antártica, mas depois pensam, não, acho que ela consegue ir sim. Por quê? Porque ela tem amigas que vão suportar ela. E a gente fica com aquela expectativa. Algumas coisas que a gente já sabe que são uma verdade, mas a gente não quer acreditar, mas a gente acaba se conformando durante a história toda, né? E a gente vê então essa grande jornada, como já falei, cheia de descobrimentos até esse continente gelado, com muitos desafios, com umas coisas muito alegres acontecendo e outras coisas cheias de tristeza. Então é um anime dramático e cômico. Então ele sabe lidar bem com isso. É um anime muito bom da Madhouse, surpreendentemente muito bom. Inicialmente você olhava, você não dava nada pra ele, mas à medida que você vai vendo, você vê que ele é um dos melhores animes dessa temporada. Cheia de emoção, personagens bem construídos, história muito bem feita, um ótimo crescente. Então vale a pena ver este anime e escutar esta música aqui de abertura, que é bem alegrezinha. É bem tranquilinha, né? Na verdade, a música chama The Girls Are Alright, da Saia. As garotas estão bem. Então, eu acho assim, eu recomendo muito esse anime. Vejam ele, você vai se surpreender, você vai adorar ele, você vai curtir muito ele, né? Então, fique aí com The Girls Are Alright, da Saia, música de abertura do Sorayori Motoi Basho, tá? Escutem aí. 殴り E o próximo anime aqui é pra quem curte furries. E sangue, né? É, estamos falando de Killing Bites. O anime é, ele começa quando o estudante universitário, o Yuya, ele é enganado pelos colegas de faculdade que fazem ele dirigir uma van para que os caras possam estuprar garotos. E ele fica maluco por causa disso, porque ele tava só querendo se enturmar e ficava se metendo numa coisa completamente horrível. Para azar desses colegas dele, eles sequestram a personagem principal do anime, a Hitomi, que nada mais é do que um híbrido de Hatel, que é um texugo, uma coisa assim. Texugo do mel. O que a Wikipedia nos fala sobre Hatel. Ela tem uma forma humana normal e consegue adotar as características desse animal. Ela mata todos na van, exceto o Yuya. Que vai e vem no anime, eles acabam se tornando uma dupla por questões de que mandaram eles se tornar uma dupla. E o cara é um covarde foda, então ele não vai... ele dificilmente diz não pra alguma coisa. E a gente vai ver muitas lutas, porque a Hitomi, ela é uma brute, que são as pessoas que são híbridos entre humano e um animal. E existe um grupo por trás, assim, um grupo de pessoas muito ricas e com muito poder, que fazem rinha desses brutos, basicamente. Então, ela vai lá lutar contra outros homens e animais, basicamente. Outros brutos. E é basicamente isso. Vai ver um monte de pessoas misturadas com animais se matando o anime inteiro. E um pouco de fanservice quando são garotas misturadas com animais, como a Hitomi com esse Hatel. Tem a Erusa, que é um híbrido de cheetah e é meu personagem preferido. Tem uma híbrida de coelho e vários outros. Então, se você gosta de sangue e se você gosta de furries, é um ótimo anime pra você. É tudo que tem anime, não tem como explicar mais o que é isso. Não, assim, eu tava vendo este anime, aí ele me lembrou muito Terraform Mars. Por quê? Porque tem seres humanos misturados com DNA de animais. E eles ativam os poderes dos animais, sobrevivência deles. E são habilidades assassinas, que vão te ajudar a matar. Aí eu vou ver o estúdio da animação, Liden Filmes. E Liden Filmes fez Terraform Mars, então tá tudo explicado, cara. Porra. É um anime. Sei lá, pra quem gosta do como o Zyder falou, desse tipo. Não é pra mim, mas a música é legal. É, a música de abertura de Killing Bites é Killing Bites porque Flipside não tem muita originalidade quando vai fazer um tema de anime. Eles sempre colocam o mesmo nome do anime, do nome da música. Caramba, sério? Meu Deus do céu. Quer dizer, tirando Railgun, porque como eles fizeram várias aberturas, não tinha como colocar todas as aberturas com o mesmo nome. Cara, eu tô vendo aqui Black Bullet, Clockwork Planet. Porra. Meu Deus do céu. Você parar pra ver a primeira abertura de Railgun é Only My Railgun. É, então. Ah, é. É um pouquinho diferente, né? Mas ainda tem o Railgun ali, né? É. Mas a música é muito boa, porque Flipside, apesar de não ter muita ideias com nomes, eu adoro a banda. Adoro as músicas do Flipside. Então fica aí com Killing Bites, abertura de Killing Bites cantada por Flipside. Escutem aí. Come on. O próximo anime aqui é o Koiwa Ameagari no Yoni. É o anime dessa temporada que passou no bloco Noitamina, produzido pelo Witch Studio. Witch Studio que é um estúdio que eu gosto bastante. É um estúdio recente até que tá vindo com coisas muito boas. Tipo o Mahoutsukai no Yome, o Attack on Titans também. Dessa vez ele fez um anime mais familiar e romântico. A história mostra que tem uma jovem estudante do ensino médio, a Tachibana Akira, que antes participava do clube de atletismo na escola, mas ela se machucou gravemente no tornozelo, o que a fez se afastar do clube. Praticamente desistido. E durante esse período que ela estava deprimida, afastada do clube, no meio de uma forte chuva, ela recebeu conforto dentro de um restaurante familiar, pelo gerente do local, o Sr. Kondo Masami. Ele a tratou de maneira muito amigável, e ela acabou se apaixonando por ele. Agora ela trabalha como garçonete nesse restaurante, e fica admirando ele toda hora. Às vezes encarando, né? Só que ele confunde essa forma como ela fica encarando ele, como acha que ela odeia ele, meu Deus. Só que tem um problema também, porque ela tem 16 anos, e ele tem 45 anos, e ele não a encara dessa maneira romântica, até porque ele tem ciência da sua idade. Só que ela fica ali, toda romântica, toda admirada, encabulada, quando olha ele, quando lembra dele, quando fala com ele. E aí a gente vê que também esses personagens também têm sonhos. Por exemplo, ela, apesar de ter se machucado bastante, ainda tem um sonho de virar uma atleta, correr. E ela teve que se afastar brutalmente, mas ela poderia tentar voltar ainda, né, depois de recuperar fisicamente. E esse gerente, ele também tem um sonho, porque ele tinha um sonho de ser um grande escritor. Ele até escrevia antes de virar gerente do restaurante, só que por algum motivo ele acabou se afastando, não quis arriscar mais na carreira. E aí então a gente vê a história desses dois aqui, e a busca dos sonhos deles, e um pouco desse conflito também. Então a gente vê muito essas histórias assim de tem um romantismo, uma coisa bonitinha, um tabu também, grande diferença de idade entre eles. Mas a gente vê então esse conflito desses dois, coisas acontecendo, o anime já acabou, baseado no mangá, e pelo que o pessoal viu no final do mangá, acho que o pessoal não gostou do final dele, né? Mas eu acho que o final do anime não chegou ainda nesse final do mangá. Então, alguma coisa positiva ainda. Mas aqui, ó, a música que eu vou tocar desse anime não é opening, é a ending, cara, que ela é ótima. A música chamada Refrain, da Aimer. A Aimer, que ela, nossa, ela canta muito pra caramba. Ela tem um vozeirão danado, canta extremamente muito bem, com a música cheia de drama, cheia de força na voz dela. Então, eu acho que as pessoas têm que ver esse anime também. Ele é bom, anime do bloco Noitamina, então sempre lida com coisas mais adultas. Então, vejam esse anime e escutem essa música aqui de encerramento, né? A Refrain, da Aimer, música de encerramento do Koiwa Ameagari no Yoni, tá? Escutem aí. próximo anime é mais um anime onde o personagem principal muda para outro mundo. Ou você pode também contar como se fosse um anime onde o personagem entra num mundo de jogo. Porque estamos falando de Death March Kara Hajimaru Isekai Kyosokyoku. Que basicamente é a história de um programador. Ele programa jogos mobile. Normalmente ele arruma os bugs nos jogos, né? Basicamente. Normalmente é RPG. Essas coisas ele tá lá pra ajudar. O primeiro episódio é ele, praticamente ele sem dormir, sem nada. Só naquela correria pra arrumar o serviço. Aí, quando ele termina o trabalho, ele vai dormir e vai parar, não, dentro do mundo do jogo que ele tava programando. Ele tem lá todos os negócios de skill, não sei o que. E, basicamente, isso vai se desenrolar num harem, onde o personagem principal é super poderoso e muito gentil. Sempre assim. É o clichê máximo. Pois, basicamente, ele chega naquele mundo, ele chega no level 1, aí ele tem lá uns negócios que ele tinha programado no jogo. Ele usa esse negócio, sobe pro nível, sei lá, vai porrada, tipo, ultrapassa níveis aí. Então, a partir daí ele encontra primeiro uma guerreira da guarda da cidade mais próxima lá. Depois ele pega três escravas meio animais. Elas eram escravas. Ele compra elas. Ele não compra elas, na verdade. Ele registra elas como dele pra poder salvá-las, porque elas estavam sendo castigadas pelas outras pessoas, né? Aí depois ele compra mais duas escravas, que são japonesas. Na verdade, uma delas é até uma pessoa que era do mundo normal, humano, e reencarnou nesse mundo. É dito explicitamente que isso aconteceu com ela. Por aí vai. Isso vai ter bastante coisas amorzinho, assim, melosos, alguns fanservice, mas não tanto, porque ele é do mesmo tipo que foi do alguns outros animes da temporada passada, que tinha pouco fanservice, mas um harem grande, basicamente isso. E ele vai enfrentar demônios, vai enfrentar pessoas corruptas, vai enfrentar tudo para salvar todas as garotinhas. E pena que o anime, ele acaba bem no meio de um arco, que deixa meio chato, assim. O negócio tava legal, era divertido, não é anime assim, nossa, cara, é fodão. É anime pra se divertir, principalmente se você curte esse tipo de coisa. Ah, sim. Ele é bem leve até. Eu gostei. Mais um anime em Sekai e eu gostei. E a abertura não é tão boa, porque a abertura parece aquelas músicas meio... músicas que é a primeira música de um grupo idol novo que tá tentando começar a carreira. Sim. É legalzinha, mas não é tão boa. É, a música de abertura é isso. Por isso que eu prefiro a música de encerramento, que a música de encerramento é muito amorzinha. E a música de encerramento chama Tsukino Skill, cantada por Wake Up Girls, que é outro que eu tenho trazido bastante as músicas delas ultimamente. Ah, por que eu não tô surpreso que você escolheu encerramento? Ah, ó que encanto. Mas a música é muito amorzinha, assim. Acaba o anime e começa aquele sonzinho gostosinho, ele é suave. Parece aquelas músicas medievais, assim, né? Só que não aquelas músicas agitadas, né, sabe? É aquelas músicas medievais suaves, que dá uma tranquilidade, paz. Sim. Eu pulei a abertura várias vezes, mas eu não pulei um encerramento por causa disso. Toda vez que começa a tocar o encerramento, só diminuo a janela, começo a ver as coisas no computador, ver o Facebook, e só desligo quando acaba a música, porque ela é muito amorzinha. Então, fiquem aí com o encerramento de Deathmatch Kara Hajimaru Isekai Kyosokyoku Skin Skill, cantada por Wake Up Girls. Escutem aí. ファンタジーと思っているのでしょう。いいよ、素敵よ、優しい、どんどん。 Próximo anime é um anime produzido pela Kyoto Animation, um anime que eu gostei muito do visual, tava num hype desgraçado por ele, por causa do visual, e a história eu achei ok, eu gostei até. Mas o principal disso aí é que o anime foi tão hypado, mas tão hypado, que a Netflix fez transmissão simultânea. É o primeiro anime que a Netflix faz transmissão simultânea. Olha aí, estamos falando do Violet Evergarden. E assim, a história é, tem uma protagonista, né, que é uma garota do mesmo título do anime, Violet Evergarden, e antes ela pertencia a um exército que estava combatendo durante a guerra. E ela possui grande capacidade de combate e praticamente nenhuma emoção humana. Só que a guerra terminou, então ela não tem mais o que fazer. E aí a Violet, ela recebe um emprego numa companhia postal, no qual ela vai trabalhar como uma auto-memory doll. E o que que se trata desse trabalho? Ela é alugada para ajudar as pessoas a escreverem cartas transmitindo seus sentimentos nessas mensagens. Então ela está indo de lugar em lugar, carregando a sua máquina de escrever e escrevendo cartas. E assim, ela obteve esse emprego graças a um contato do seu antigo superior. O antigo superior dela era um cara chamado Major Gilbert, no qual ela era a única pessoa que a Violet se importava antigamente, já que ele acolheu ela, cuidando-a, criando-a. E assim, durante essa jornada dela, ela vai escrevendo várias cartas e ela vai descobrindo, desenvolvendo suas emoções, entendendo bem mais os sentimentos humanos e a ligação que ela sentia por esse Major. Porque falam pra ela, o Major, ele está um pouco afastado, ele está cuidando da sua saúde, ocupado, então não pode falar com a Violet. Só que tem um desenrolar disso tudo, que ela vai desenflorando ainda mais esses sentimentos, porque ela tenta entender a última mensagem que foi transmitida pelo Major pra ela. Pra ela era um enigma essa mensagem, e aí ela vai entendendo cada vez mais. Então assim, ele é um bom anime, que ele é um anime que ele tá cheio de episódios sentimentais, vários episódios que te fazem ficar com os olhos marejados, chorando, apesar do ritmo lento dele. E as pessoas acabam criticando um pouco ele. Pô, mas esse episódio não aconteceu muita coisa. Mas eu acho que a proposta do anime é essa mesmo. A gente vai desenvolvendo gradualmente o sentimento dela. Até o momento dessa gravação, o anime ainda não terminou. Mas ele tá num ritmo bem interessante. É um bom anime. Não é o melhor da temporada, na minha opinião. Eu queria que ele fosse bem melhor ainda mais. Mas eu gostei dele. O hype tava tão grande. E eu acho que por causa disso que muitas pessoas acabaram torcendo o nariz. Porra, então aposto que o roteiro não vai ser bom. Eu achei bom. Tem gente que não gostou, mas eu adorei. Vejam por sua conta e risco, na minha opinião. Eles acharam que ia ter ação, né? É, alguma coisa assim, né? Alguma coisa no mesmo nível. E fique aí também com a música de abertura, que é uma música de abertura bem, eu diria, tradicional, bem comum, simples, até de boa. Não é nada excepcional, mas também não é nada ruim, não. Então, assim, a música Sincerely da True. Uma música muito gostosinha de ser escutada. Então, fique aí, né, com essa música de abertura, Sincerely da True. Música de abertura do Violet Evergarden, tá? Escutem aí. Você vomita. ela está de volta. Basicamente, quem está de volta? Nossa querida Sakura. Yeah. Porque vocês sabem que no ano passado, o Clamp retornou com Sakura fazendo um novo arco do mangá chamado Clear Card Hand. E agora, em janeiro, nessa temporada, receberam a adaptação de anime da Clear Card Hand. Sim, pela Madhouse. E tá lindo, Sakura tá linda, cara. Basicamente, passou-se um tempo, Sakura agora está nos últimos 3 anos fundamental, porque lá é de 3 em 3 anos que muda o período escolar, né, pelo que eu me lembro. Tá no último período, último fundamental, basicamente, antes do colegial, que seria pra nós. E começam a aparecer novas cartas, e as cartas antigas meio que ficam inoperantes enquanto isso. Ela ganha uma nova chave, vai poder pegar essas novas cartas, que são cartas transparentes. É bem legal essas cartas, pena que não dá pra reproduzir impresso direito. Uma pena, né? Não tem muito o que falar, é Sakura coletando novas cartas. Até porque, falar muito mais do que isso, vai começar a ser spoiler, porque eu não sei ainda, tô acompanhando anime, eu esqueci de continuar com o mangá, preciso continuar. Ah, sim, sim. É, eu, por exemplo, não acompanhei o mangá, fiquei conhecendo o anime. Eu vi muita gente reclamando um pouco deste anime, mas eu penso assim, cara, por que vocês estão reclamando? Sakura sempre foi assim, ué. Não mudou nada. Não mudou nada, praticamente. É. Ah, nesse episódio praticamente não aconteceu nada, Sakura foi lá e transformou uma carta, acabou. Gente, mas Sakura sempre foi isso que eu me lembrava, cara. Eu não queria nada de diferente, né? Não, alguns poucos episódios tem essa parte. Ah, tem uma linha principal que eles têm um mistério, vocês estão vendo e tal. Mas esse mistério vai indo de pouco em pouco. Mas é isso, velho. Que é também igual foi Sakura antes. No começo, Sakura mesmo, ela foi lá, libertou as cartas sem querer. Aí ela começou a capturar as cartas de volta enquanto tentava descobrir o mistério das cartas Clow. Então. Agora ela tá, mesma coisa. Só que ela tá envolvida com essas cartas que estão sempre aparecendo ao redor dela. Não, assim, as cartas não estão aparecendo em qualquer lugar, negócio. Não, ela tá aparecendo ao redor dela. É o primeiro mistério. É, então, porque elas estão, tá ligada a ela de alguma forma. Esse Sakura, ele é um bom sentimento de nostalgia pros fãs de antigamente. Porque tá todos os elementos repetidos ali no Sakura. A Sakura, a Tomoyo gravando ela, tá lá o Kiero, umas cartas ali, episódios que não acontece tanta coisa, mas é legal de ver. Mostrando uma carta nova. E a musiquinha de abertura, né? Voltando à cantora, que o pessoal adora. A única coisa que eles retiraram foi a pedofilia do professor com a menina. É, ainda bem, cara. Pra pensar, continua a pedofilia da professora com o menino. Verdade, ei, menino, meu Deus do céu. Ser uma reencarnação, né? Ah, acho que eles estão falando, não, ele tem mais de 200 anos, ele é uma reencarnação. Ei, então, ele é mais velho que ela, na verdade. Acho que foi isso que eles quiseram passar, né? Porque, né? Ou eles tinham uma opção, né? Só pode manter um casal pedófilo por vez. Dois é... Passou da cota, né? Mas é Cardcaptor Sakura de novo. É nostalgia pura. E fiquem aí com a abertura Clear com Maya Sakamoto. Bom, escutem aí, então. Kazete torite watashi yori jiyu kana tsubasa ga nai nara hashitte ku wa ikitai tokoro datte dekiru yo ne going going going going now soto wa to wa itsumo chikaratteru nani mo kamo ga deki to wa ikanai E o próximo anime, mais um anime produzido pela Madhouse. Cara, o que aconteceu com a Madhouse nessa temporada? Dois. Não, três. Três? Qual foi o outro? Três. O Sorayomoto baixou, Cardcaptor Sakura, Clear Card Rain, e agora Overlord, segunda temporada, cara. Caralho, é difícil a Madhouse fazer tanto anime assim. Cara, Madhouse geralmente demora pra produzir alguns animes. Tem temporadas que não tem nenhum anime da Madhouse. Nessa temporada tem três. E três que eu gosto. Pô, então, mas assim, Overlord 2, a segunda temporada dele, é um anime muito bom. É um anime muito esperado pelos fãs do Overlord. Nessa segunda temporada, ela é baseada nos volumes 4, 5 e 6 da Light Novel. E assim, pra quem não conhece o Overlord, a premissa, ela mostra que num futuro tinha um jogo de MMORPG chamado Yggdrasil e que foi descontinuado. Tinha um jogador que tem um personagem chamado Momonga, que é um mago poderoso em forma de esqueleto. E ele ficou sozinho online nesse jogo, até o horário em que ele seria desligado, dentro da sua guilda. Uma guilda chamada Ens ou Gon, que essa guilda é a mais poderosa do jogo, cheia de monstros, tinha 41 membros, mas que todo mundo já foi embora. Foi embora porque eles precisavam cuidar das suas vidas pessoais também, trabalho, responsabilidade, etc. E só sobrou o Momonga no último dia. E esse é um jogo de MMORPG, mas você tá dentro de um mundo virtual, né? Você usa um óculos virtual, você tá lá dentro, interagindo com os personagens. Quando esse jogo ele foi desligado, o Momonga ainda tava dentro desse jogo, ele se despediu do jogo, com muita tristeza, porque todo mundo foi embora. E aí, ele, quando o jogo foi desligado, ele descobre que o jogo, ele não desapareceu, mas que a Yggdrasil ela foi recriada em uma outra realidade. Ele agora, ele controla esse personagem Momonga, com esse corpo, esqueleto, e ele tá praticamente vivendo dentro desse jogo, e ele controla todos os NPCs poderosos da guilda, né? E todos obedecem suas ordens. Que ganharam vida, porque eles eram NPCs normais. Isso. Só funcionava por comando. Agora eles criaram personalidades próprias. Pois é. E aí agora ele tá explorando esse novo mundo, encontrando várias dificuldades, entendendo as regras desse mundo aí, não podendo se expor tanto com as coisas, mas que ele tá com os planos de domínio, principalmente pra tentar encontrar seus inimigos que podem ameaçar a vida dele. E aí nessa nova temporada temos dois arcos. Um primeiro arco chamado Os Heróis Homens Lagartos, que eu acho que é um arco muito bom. Meio chato, na verdade. Tem coisas... Eu gostei bastante. Sei lá, podia ser melhor. Parece meio sem propósito, né? Mas ele deve ter um propósito. Eu ainda não entendo. Mais pra frente. É, e tem um outro arco, Os Homens no Reino, que eu gosto bastante desse arco. A forma como ele tá sendo feito e a forma como no final vai aparecer mais revelações, eu acho. E até o momento dessa gravação ainda não se terminou o anime, né? Ele só vai terminar na semana que a gente lançar essa playlist. Ah, eu quero ver como vai terminar este anime, caramba. Cara, então ele é um anime assim que ficou muito bom, pelo menos o último arco pra mim. Tem gente que gostou também, como o Zyder falou, ele gostou bastante do primeiro arco. Tá muito bom e eu espero uma nova temporada, só que com a Madhouse, e eu sei que vai demorar um pouquinho mais, né? Mas me deixou na expectativa muito boa, mas fique aí com a música que eu vou botar aqui de encerramento, que ela é fantástica, ela é muito boa mesmo. A Hydra, da Myth and Lloyd, música notas fortes, marcante também, voz poderosa da pessoa, gente, é uma música excelente, de um anime que é muito bom, e que eu espero que venha em breve, uma terceira temporada em breve. Ai, ai, logo. Também espero. Pois é. Também espero, é muito bom. Então fique aí com Hydra, The Mission Ride, música de encerramento da segunda temporada de Overlord, tá? Escutem aí. ても捧げるものがあるの未来 E o próximo anime é pra quem gosta de robôs gigantes, pois Darling in the Franxx é um novo anime do estúdio Trigger, um estúdio que não errou até hoje. Onde basicamente num futuro meio pós-apocalíptico, a humanidade vive em um tipo de uns domos que andam por aí. E quem defende esses domos dos inimigos, que são os monstros, que eu esqueci o nome agora, são crianças em casais que utilizam robôs gigantes. E eles precisam ter uma sincronia entre o garoto e a garota, assim, meio de uma forma meio sexual mesmo. Não que eles realmente façam sexo, mas é meio que a combinação de um casal que faz o Franxx, que é o robô gigante, funcionar. Nisso, tem o personagem principal, o Hiro, que ele não consegue pilotar com a sua parceira, e acaba conhecendo a outra personagem, a 02, que ela tem a mistura do sangue de... Ela é uma mistura de humano com os bichos aí que eles enfrentam. E ninguém consegue pilotar mais de 3 vezes com ela, porque ela meio que mata o parceiro. E no desenrolar dessa história a gente vai vendo como as crianças se desenvolvem entre si. Nós vemos o relacionamento da 02 com o Hiro, porque ele é o único que consegue sobreviver a ela. Apesar disso só acontecer mesmo mais pra frente, ele sofre bastante. Mas ele já tá na cara, isso não é nem spoiler, que ele vai conseguir pilotar com ela, né? E ela meio que não liga pras pessoas, ela só liga pra ele pra pilotar com ele. Eu não sei muito explicar esse anime. É que se eu explicar demais, vai entregar coisas, mais coisas que não é legal de entregar. Ele tem algumas características dos animes doidos da Trigger, né? Algumas cores berrantes, algumas explosões berrantes, algumas caras e bocas de personagens e monstros e mechas que vão aparecendo e tal. Uma história que parece que não tem sentido nenhum, mas que tem algum sentido também. Ela tem muita coisa bem introspectiva, assim, né? Que faz você pensar, que tem bastante nos animes da Trigger, né? Como Xenaiver, né? Aliás, se você parar pra ver, o uniforme deles normal tem aquele, o mesmo símbolo do Xenaiver, entendeu? Então, sim. Aquele X, né? Ele é um anime legal até, cara, do Studio Trigger. Não é o melhor também, né? Mas ele tá ele ainda tá seguindo. Então vamos ver até como vai se desenrolar. E na minha opinião, vai rolar tragédia nesse anime. Ah, também. Ainda não rolou. Tenho certeza. Ainda não rolou. Tenho certeza que vai rolar. Tenho certeza que vai rolar também. Um monte de tragédia. Quer dizer, na verdade já rolou tragédia, só que não foi com os personagens principais. Mas quando aconteceu, Vai ser um baque foda. Na minha opinião, alguém vai ter que morrer nesse anime. Alguém vai morrer nesse anime desses personagens principais aí. Ou pior. Pior. Tem coisa pior que a morte. Entendi. Mas vale a pena assistir. A Trigger não errou ainda. Eu não acho que ela vai errar tão cedo. Então, se você gostou de Xenaiver, gostou de Kill la Kill, entre outros, você vai gostar de Darling in the Franxx, que tem sido também bastante comparado com Evangelion. Só que é bem melhor. Fazer o quê? E fique então com a abertura. Kiss of Death, cantada por Mika Nakashima. Música de abertura do Darling in the Franxx, então, tá? Escutem aí. pra fechar esta playlist aqui, vou falar do anime que virou uma sensação lá no Japão. O pessoal curtiu bem, hein? Estou falando do Yurukamp, anime produzido pelo estúdio C-Station. Ele é um anime de acampamento, pra começar. Então ele virou uma sensação, porque os japoneses começaram a acampar, cara, no meio do inverno. Isso é interessante até. No inverno, mó frio pra caramba, gelado. O pessoal não gosta de acampar no gelo. E eles começaram uma onda de acampamento. Porra, porque adoraram o Yurukamp. Inicialmente, o Yurukamp mostra que tem uma garota, a Shimarin, que é uma jovem garota, ela é quieta, ela fica na dela, não gosta de ser incomodada pelos outros e tem um hobby. Ela gosta de acampar sozinha, principalmente no inverno, que é uma época que tem poucas pessoas acampando, né? Porque é muito frio. E aí, em um desses acampamentos, ela encontra uma outra garota chamada Kagamihara Nadeshiko, que ela tinha se mudado recentemente para a cidade e decidiu ir para algum lugar ver de perto o Monte Fuji. E aí ela acabou chegando nesse lugar, só que ela ficou cansada, ela acabou dormindo demais, e quando ela acabou acordando, ela viu que estava de noite, tudo escuro. Ela estava muito assustada, só que aí ela acabou encontrando a Arin, estava ali. E a Arin mostrou para ela um pouco da sensação de acampar. E aí a Nadeshiko, ela adorou essa sensação, trocou contato com a Arin e descobriu que na escola em que ela estaria agora, tem um clube de acampamento. E a Arin também, ela estuda nessa mesma escola, só que a Arin, ela não está nesse clube, né, de acampamento. Por quê? Porque a Arin, ela gosta de acampar sozinha. Mas a Nadeshiko, ela gostou da ideia de acampar. E aí ela se juntou a esse clube, né? É um clube que só tinha outras duas garotas. Mas aí ela vai conhecendo um pouco mais sobre o acampamento, sobre equipamentos, sobre barraca, sobre locais de acampar, sobre comidas que podem ser feitas, né? Tudo isso com as amizades dessas garotas. E ela fica trocando mensagens com a Arin. E aí a gente vê um monte de acampamentos que vão tendo e mostrando pra Arin assim, porra, acampar em grupo também é legal, por que você não vai acampar em grupo também? E a gente vê um pouco então essas personagens sendo motivadas, então a gente vê muitas coisas alegres sendo vistos. É um anime bem informativo sobre coisas de acampamento, como já falei, a barraca, o local, o utensílio, formas de comida, formas de lidar com a natureza quando você vai acampar. Como já disse, ele é uma grande sensação, um monte de japoneses visitando os locais dos animes, né, que foram usados para acampamento, eles visitando ali. É um anime que ficou muito bom, é muito legal. Tem moe, mas também tem coisas muito informativas e personagens muito carismáticos. O Slice of Life, muito bom, vale a pena ser visto. E tem uma música de abertura também que ela é muito alegre, muito boa, com umas notas altas também. A música Shiny Days, da Asaka, pelo título Shiny Days, Dias Brilhantes. Que bonito, né? Eu acho que é um anime que só tem que ver. Pena que já acabou. Gostaria que tivesse mais coisa. Mas esse tipo de anime não tem continuação. Mas é muito bom. Mas então vamos terminar essa aqui, essa playlist, né, Ozaide? Vamos. Só mencionando também alguns outros animes, assim, que, pô, a gente poderia ter falado, mas não dá pra falar, porque a playlist fica gigante. Por exemplo, Nanatsu no Taizai, que tá aí a segunda temporada finalmente. O pessoal queria tanto. Uma música muito boa também, de abertura. Ficou legal. Tem também um anime que dá vontade de comer ramen, ramen da que Koizumi-san, cara, me deu aquela vontade. Fome pra caralho. Tem uma sequência de animes que é da fofura também, o cara Kaijouzou no Takagi, o Gakuen Babysitters e o Mira no Kaikata, que tem uma múmia fofa. Meu Deus do céu, nunca imaginei isso. Também tem o Citrus, pra quem gosta de Yuri, o Pop Team Epic, que é o anime mais louco dessa temporada. Nossa senhora, que loucura desse anime. E o Grand Crest Senki, que eu gosto bastante, ele está continuando. E o Fate Extra, que achei doido. Muito anime bom essa temporada, não sei que o pessoal reclama tanto, né? Enfim. Pois é. Mas vou terminar essa playlist. Valeu, Zyder. Tá aqui. E fique aí, então, com Shiny Days, da Saka. Música de abertura do Yurukamp. Tá, galera? Valeu. Muito obrigado. E falou. Falou. E escutem aí. sossegar.